demais ficar. Chegou a minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor eu peço, que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Podem me ouvir cantar, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, no meu coração, em qualquer canção que você canta. Podem ouvir cantar que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, no seu coração, em qualquer canção que você cantar. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. O amor quando se revela, se revela. Saber que estão a amar. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se carne bastasse para saber que as estão a amar. Mas quem sente muito calma, muito calma. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouço contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estou a amar. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Nós somos iguais. este fado. As cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se lá. De chorar, oh gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza. Vamos ficar então com a máquina do amor elétrico. Está tudo bem desse lado? Está impecável. Eu também, deste lado, o material está menos mal. Isto é mesmo, vou ficar aqui todo o dia. Isto é um brinquedo mesmo sensacional. Mas podem passar por cá, claro que sim. Ou também podem ligar ao 0238 43 48 00. Também estou cá. Ou então através das redes sociais. Música? Claro que é isso que nós estamos à espera. Para vender, mas sei que vou ficar por ter o que eu não tenho.

esta dor. Tens que encontrar uma saída, dizer-lhe que sou eu a tua vida. Não aceito mais a situação que me faz perder toda a razão. Não vai ser a 24 de agosto, mas vai ser então no 18 de novembro que Mike da Gaita, e quem vinhamos de ouvir antes era o Johnny. Johnny também vai estar presente connosco, Johnny e Várzea. Vão estar então presentes para a nossa noitada de rusgas, e não se esqueçam, já só falta um grupinho de rusgas para se inscrever. Não se esqueçam, podem então enviar um e-mail à nossa rádio para assim vocês saberem tudo como se passa, e a entrada é grátis para aquele grupo de rusgas que vem então atuar. É, claro que sim, mas tem que se inscrever, e há algumas condições para poder vir participar então a este bailarico, sim senhora, 18 de novembro, não se esqueçam, Soirée Rusgas, avec o Mike da Gaita e o Johnny, claro que sim. Cabelo fora, vira, vira, vira, vira e torna a virar, mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar, ora vira, mexe a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. baraque, je suis saoulé, saoulé. Ma femme tout crie dessus, on ne sait pourquoi. Et on essaie pour qui, oh, on essaie pour qui. L'année va commencer, on va plus travailler. Regarde la miniature seulement à la télé. Prenons les mains, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, j'ai fait cet été. Oh, vire, vire, vire, vire, il t'en a l'irar. Mèche bunde, mèche bunde, mèche bunde, c'est une perar. Oh, vire, mèche bunde, oh, vire, mèche bunde. Fight the manera, es como un canjo, Bruma de tu huella. gostar da bebida boa. Aqui somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Vem, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura de fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Meu bem, como o tempo voa. Mas todo mundo está a gostar, portanto aqui vou ficar até nos pôr na rua. Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Sangria da vida. Sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ai é portuguesa, ai é portuguesa, ai é portuguesa, na na na na. Ai é portuguesa, ai é portuguesa, ai é portuguesa. Que neste mundo há a mulher portuguesa, como ela não há. Tem luz no coração e alegria no viver. A portuguesa de raiz é linda e tem poder. De todos os recantos que neste mundo há, a mulher portuguesa, como ela não há. Ai, a portuguesa, ai, a portuguesa.

Claro que sim, vimos então de ouvir. Claro que vimos de ouvir então a Nádia Sameiro e vimos então de passar. Isto ainda está ainda a formação, claro que sim. Mas vamos continuar na nossa música e ao mesmo tempo a formação, claro que sim. E estávamos a ouvir então a Nádia Sameiro, Mãezinha do Céu, e de seguida vamos ficar na voz das tentações e Deus criou a mulher, a coisa melhor. Claro que sim, vamos lá então ouvir isto. Era para dar e deu. E deu, mas não deu. Vai dar, de certeza. Aham. Nous sommes sur les réglages. Et ça marche. E deu, sinceramente, deu, sim senhor. Estava a dizer então, estamos então nas nossas formações e quando que há formação também tem que, temos que saber fazer, não é? E de vez em quando acontece. Ficamos então na voz das tentações e um dia, como é que é? E Deus criou a mulher. Vamos a isto. Todo meu corpo balança.

vie est belle sur Arc-en-Ciel. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu pai. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu pai. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Há festa na aldeia, estourou foguetes no ar. Quando a festa é boa, o povo vem dançar. Eu quando cheguei, encontrei uma menina. Ela quer dançar ao toque da concertina. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu pai. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Estava a dançar com duro, mas a moda era fraquinha. Peguei na minha gaita e toquei um vinha. A menina cansada, a música não realça. Para ela descansar, virei para uma valsa. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu pai. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. A festa acabou logo, a brincadeira não. Fomos para casa dela, dançámos o malhão. Ai como ela gostou de eu dançar com ela. E no final da noite já era pimbanela. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Uma fileca pela charneca do gavião. Vai sempre que o Zé não nega, depois da rega ver como vão os modos da rapariga que chora e briga pela demora. Fizemos a descoberta, é coisa certa que o Zé namora. Lá vai o Zé da Anitas, boa noite e o Zé lá vai. A Anita não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anita não é bonita, mas acredita que a noite cai. Contrabando mundo anda girando por esses lados. No cimo das comiadas, almas penadas fogem aos brados. E as lendas que todos juram e se murmuram às vezes estão o trote de uma vileca pela charneca do gavião. Lá vai o Zé da Rita, boa noite e o Zé lá vai. A Rita não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Rita não é bonita, mas acredita que a noite cai. Ao trote de uma fileca pela charneca do gavião. Vai sempre que o Zé não nega, depois da rega ver como vão. Os maltos da rapariga que chora e briga pela demora. Fizemos a descoberta, é coisa certa que o Zé namora. Lá vai o Zé da Rita, boa noite e o Zé lá vai. A Rita não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Rita não é bonita, mas acredita que a noite cai. Lá vai o Zé da Rita, boa noite e o Zé lá vai. Que batería alcalina, a ti felina te pongo en disciplina. De Italia, China, de París a Filipina, ya no hay salida, el cuduro te domina, el cuerpo te anima como cafeína, rompiendo bocinas al que te asesina. Si fuera piscina, yo fuera un buzo, aunque no me invites, seré tu intruso. Sin inventaste cruzo, yo siempre abuso. Este es mi trono, seas intruso. Arráncate que te pica, tú le das, yo le doy como Rita. Mamita, primera vista, te quiero pa' cositas ricas. Le 02 38 43 48 00. Continuar. This is the beginning. Que mon bled je l'aime, moi doute gros pot de compète, et pour ça mieux qu'il me complète. J'en place une pour mes blédards, comme Nuno et Restuga. Comme d'hab pour tous mes gars, tiens présent que Portugal. Portugal nous court à temps, quand souvent les gyros sonnent. Que Dieu me pardonne, pour mes péchés je me questionne. Y'a pas de sous à faire ici, et désolé je peux pas vivre sans. À peine nous jeunes enfants, condamnés à vivre en France. Je représente du mieux que je peux, bien que le bras cousin je l'ai pas. Le trottoir moi je le ferai pas, et ça t'étonne comme un serpent. Un petit pareil t'aimes ton bled, mais face à nous tu fais pas. Gage to you jusqu'à la mort, c'est ma fierté, c'est pas un choix. Chaque année je compte y rester, mais je m'en sépare, les yeux pleins de larmes. J'emporte tous mes souvenirs, car mon bled est ma seule arme. Tu sais déjà comment je m'appelle, petit prince du rap Touga. Une fois de plus pour le Portugal. Je suis fier, Portugal n'y a pas de chance. Dans mon mode de vie, je vais t'amener. De ma terre, je suis fier. Portugal, minha paixão. Moi, mon mode de vie, père, je vais t'amener. Je voulais trop la vie de rêve, depuis tout y veut. Ça m'est pas venu à la tête, je dois me contenter du peu. Pas fait miniatère, il pour tout gars, il n'y a pas chant. Prête-moi ta bécane et t'inquiète pas, moi je serai content. Je pense souvent à nos rivières et à ma famille sur la plage. Au barrage de Quai Mabel et à Sévir et à la nage. Depuis tout gosse, toutes ces années, j'attends toujours le mois d'août. Avec la bécane au cas où, histoire de faire juste un petit tour. Le soleil, comme d'hab les bécanes qui se lèvent. La vie d'un portugais en France, plongé dans le sommeil. Des billets, toutes les couleurs pour montrer que je m'en suis sorti. Mais toujours pas de fiche de paye en France, plongé dans l'illicite. Ma vie m'attriste poteau, car j'en garde trop de cicatrices. Trop d'amis sont au placard ou à l'hôpital psychiatrique. Je sais déjà comment je m'appelle et ce que je revendique. Une fois de plus pour mon pays. À mon mode de vie faire, je vais faire mon masque de temps. De la terre, je suis fière, pour ton gars, il n'y a pas de chance. Là pour l'instant, j'attendrai que les années passent. Sur mon dos, ça casse des briques, méprisera pas ma carcasse. Je reste fort quoi qu'il arrive, pour le respect de ma famille, pour mes frères, mon pays et ceux qui me soutiennent depuis petit. De ma terre, je suis fier, pour ton garde, il n'y a pas chien. À mon mode de vie, frère, je vais faire mon masque de temps. De ma terre, je suis fier. Et nous entendons ouvrir a voz de Prince Tuga. Prince Tuga então estava com Portugal Minha Paixão. De seguida vamos ficar na voz de Tradição de Ouro Bate com a Mão. Está tudo bem desse lado? Ei, ótimo, que contem vocês estarem todos bem desse lado, que música está boa, sim senhora. Estamos quase todos prontinhos para começar uma semana ótima, todos prontinhos a ser os bons animadores da nossa rádio. Ótimo, muito bem. Tudo bom desse lado e vamos então à boa música e à boa disposição. Música. Segunda-feira, fim de semana chegou. Vou cair na toeira, eu só vou parar na segunda-feira. E batam a mão, e batam o pé. Com tradição louca, só na dança que não quer. E batam a mão, e batam o pé. Com tradição louca, só na dança que não quer. O povo vem à festa, para nos ouvir cantar. Tira os pés do chão, põe os braços no ar. E batam a mão, e batam o pé. Quando diz a louca, só na dança que não quer. E batam a mão, e batam o pé. Quando diz a louca, só na dança que não quer. Vamos lá curtir, para festejar. Quando diz a louca, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. E batam a mão, e batam o pé. com tradição no ouro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, com tradição no ouro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé, com tradição no ouro, só não dança quem não quer. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Desliza, desliza, desliza. Sobe, sobe, pega. L'Itona Batida, je suis avec l'équipage dans le rivage, la sincèse comme un freestyle. Technique comme Batista, trop résistant comme le béton du Portugal, boy. En un mois, faut que je plie l'album. Le plus méchant de tous les Dalton. Et je suis posé dans une grosse Aston. Prêt à tout shoot si tu veux la guerre, y'a air. Habitué à la galère. La concu, je la laisse à terre. Et je retourne baiser ma guerre. El Malocola, Akna Tvesta et Locula. Porto Strap, ça c'est charismatique. Je suis précis comme Kangorès Martyr. Oh là, lélélé, c'est l'été, je vais pelélélé. Niveau Ronaldo, pelélélé. Del Sakou, Dourou et Kirélé. Je rappelle deux quand ton bassin sous ses sons cassés. Musitana, imagine t'as un poil de rumeur, y'a épilation. Wayan, kiffe ta couleur sous mon tagar, fais pas le bad boy. Si dans la cité t'es personne. Dis gay, dis gay. Eh pokeroy, moda pokeroy. Eh pokeroy, moda pokeroy. Somos portugalais, somos Portugal. Somos portugalais. Albufeira, grás, vim claro que é de bié. E andar na praia, pensei vivre ma vida. Bronzé dans les rues de Faro. J'ai grandi comme un pirate, type Sanchez Renato. Oh Lauridinha, vem cá me beija. Oh Lauridinha, traga cerveja. Je ramène ma team de caraï, sou português de caraï. Tu voulais nous roubar, jamais. E ratatata, ai galinha linda. Ai que putaria, ai galinha linda, ai que putaria. Agora é pra foder a pista, regarde où on est sans piston. É mon cerveille ou ma pinga, y'a le Portugal qui joue et sans pression. Je suis posé au café, parle-moi doucement, eu sei que já noite é contigo. On ira se poser dans l'appartement, pra dar uma corda comigo. Azam, on va les prendre dans toutes les positions. Azam, à ton DJ passer du falson. Et ne fais pas le fou et ramène des glaçons. Quero ver o Ronaldo passer des petits ponts. Et ne fais pas le fou et ne joue pas au con. En direct avec les tous qui parlent pas qui font. Eh pokeroy, manda pokeroy. Eh pokeroy, manda pokeroy. Somos portugalês, somos Portugal. Somos portugalês. Rouge et vert sur la rétine. Paris Porto, 2-10, voie de gauche, bâti sur tour. J'ai des irmas, passe le haut là dans tous les villages. On n'assume pas les darons, darum la femme de ménage. Chauffé K, deux dans un coup à la bleuta. Pédon à gauche, à droite, ça smoke la frappe de Meda. Et je te fous la haine comme un but d'éther dans les Alpes. Tu es né nos gitanes alors que obligatoire grâce à sa Deus. Sentir bander dans le club y'a tous mes primos. On a le contrôle de la zone. Je te fais danser le maillot maillot. Je pilote, je bombarde toute la nuit. Toujours déter, je traverse espagnol. Je pilote, je bombarde toute la nuit. La frappe se vient de monter. Aqui ninguém, ninguém me para. Sabes bem, tô preparado. O imigrante como sempre, tô na estrada. Chargé, sa mère, je passe la frontera. Caipirinha na praia. M'appelle pas, je suis plus là. Je suis au blé de ma gueule. M'appelle pas, je suis plus là. Manda pokeral, somos portugalês, somos Portugal, somos portugalês, somos Portugal. Manda pokeral, somos Portugal, é pokeral, somos portugalês. eu vou a Miranda ver os pauleteiros, ver os pauleteiros, eu vou a Miranda. Oh no! Ora, quem é que não gosta de uma ouvida a virar? É para aquecer, sim senhora, nestas manhãs de sábado, manhãs de outubro, sim senhor. Ainda não é o novembro, mas já está a ficar este friolo que veio assim sem contar. Mas é o tempo dele, não é assim, minha gente? Claro que sim. Para estar à lareira, começar a assar umas castanhinhas, é ideal. Vamos à música, claro que já passámos uma parte da formação, já foram três animadores, agora vamos continuar na boa música, claro que entretanto temos que fazer essa parte também musical, que eu sei que vocês estão do outro lado e estão à nossa espera, claro, com a boa música. Vamos a isto e vamos a sentir saudade, não é, gente? Claro que sim. Música, e esta toca-nos cá dentro, claro que sim. Pedras da calçada, guardo tudo no meu peito e volto para casa. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Guardo tudo no meu peito e volto para casa. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Será que toda a gente é livre para sentir? E será que toda a gente é livre? Mas claro que somos todos livres de sentir essa saudade, sim senhora. Porque só quando tem coração é que não sente, não é? Claro que sim. E para matar essa saudade, então vamos ao bailarico, claro que sim, porque assim, só assim é que podemos matar essa saudade. E o bailarico vai ser no 18 de novembro. 18 de novembro, então, teremos na Sala da Montição, em Saint-Jean-le-Blanc, a Rusgas, sim senhor, matar a saudade daquilo que nós conhecemos, nós, gente do Norte. E para aqueles que não conhecem, venham então ter connosco e vamos dançar todos ao toque das concertinas das Rusgas, mas também ao toque da concertina do Mike, da Gaita, e do Johnny e da Várzea, aqui na nossa festa, sim senhora, festa aniversário da nossa rádio, claro que sim. Vamos a isto e vamos à música, e já de seguida, música. Joga no chão o sal grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei. E agora eu posso falar e enfim eu te encontrei. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à ces mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Nettoyage 117 route nationale 45 140 Ingrée 02 38 22 08 57 mail accueil@calinette.fr

pouco, não é tão pouco. Pois deixa com sede, que eu mato a sede, que eu mato a sede. Pois guarda o segredo, não tenhas medo, não tenhas medo. Pois é graça, que a mais não passa, que a mais não passa. Dá um beijo na culpa, que se desculpa, que se desculpa. Dá, guarda o segredo, não tenhas medo, não tenhas medo. Dá, dá-me um beijinho, dá-me um mansinho, dá-me um mansinho. Vês quantas pessoas têm a trindade, têm a trindade. Vês, fez a conta, se tinha injusta, se tinha injusta. Vês, não sejas tonta, e que te custa, e que te custa. Sur ma vie, je voulais m'en aller dans les montagnes, les grandes vallées. Je m'en sortirai, je te le promets. Pour ton âme, je vis le sommet. Oh, minha maizena, oh, minha maizena, oh, minha maizena. Sou muito triste sem ti. Oh, minha maizena, oh, minha maizena, oh, minha maizena. Qu'elle devait s'en aller, et sans elle je devais m'envoler. J'ai ressent depuis tant d'années les erreurs du passé. Aujourd'hui moi je chante pour toi, pas te montrer ce que je ne suis pas. Ton garçon qui rêve de pouvoir t'embrasser une dernière fois. Oh minha mãe querida, tu savais ce que je ressentais pour toi. Pour toi. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal

dá-te a ponto luz um bordar, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça de amar, cidade, mulher da minha vida, no terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, és mulher da rua, e no bairro mais alto do céu, olho o fado que soube inventar, água ardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura, cidade a ponto luz, um bordar, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitar, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. ça dérange pas. Je veux voir tout le monde bouger son corps. Je veux voir tout le monde s'ambiancer. Sur un sous de Jenny, de minorité, TC. Bordel, la fenêtre se paralyse, bonne, c'est mortel. Tellement ça va chauffer, y'aura les étincelles. C'est pour mes gars, latino, latina, c'est ça, c'est la fiesta. Quand tu danses direct, ça devient chaud. Ton gant, j'ai me rend mal au dos. J'ai compté ton numéro. Je suis charmé, avec toi je voudrais m'évader. Loin d'ici sur une plage ensoleillée. On est en train de vider, on a déjà chauffé. J'ai qu'une envie de crier, y'a que toi qui me fait bouger. T'as pas besoin de te toucher, j'ai faim de te frôler. Ton esprit sans t'arrêter, y'a que toi qui me fait bouger. On s'amuse, je joue toi ami, tu bouges Boa et Paris. Et ce fait une vague ton mal qu'on t'a averti. Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar de hoje? Canção, se ninguém sequer ouve, yeah. Então tu olha só. Parece que a vida passou só por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto. Claro que não fazemos uma coisa destas porque não a vemos. De mexer na mesa quando se está a trabalhar, não é assim, minha gente, mas é tempo da formação e temos que fazer com que toda a gente possa trabalhar corretamente. E agora vou falar justamente para o nosso técnico, Jana Montão, para de tua Cássio. Claro que vamos continuar e já chegou agora, sim senhor, já temos som novamente. Está tudo bem desse lado? Claro que sim. Hoje uma manhã um pouco diferente, uma manhã que sentimos que vocês deram por ela, que havia alguns branquinhos, alguns momentos parados, porque é assim um momento de formação para que todos os nossos animadores, porque é assim, somos 23 animadores e todos eles tiveram que passar por cá. É importante que toda... A equipa do Conselho de Administração dê então as boas bases aos nossos animadores. Música e já deixo, de seguida. Falhaste ao juramento. Por ti enfrentei o mundo, enrolado no teu dedo. Condenado a amor profundo, encobrindo o teu segredo. Eu lembro-me de ti, porque me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Seguindo uma estrela, firme vou no meu caminho. A bagagem vai pesada, mas eu carrego sozinho. Foi-lhe que a tua experiência, mas não quero olhar para trás. Agarro umas partes boas e sigo a iludir as más. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me